quadras, adulto, infantil, esportivas ou pra passeio. Os mais lindos acessórios, roupas esportivas, tudo em um só lugar. Na Canaã Bike Shop você vai encontrar. Vem pra cá, Canaã Bike Shop. Tem a bicicleta que você precisa, os melhores preços, toda qualidade, bom atendimento, venha comprovar. É a loja de bicicleta da cidade, Canaã Bike Shop é o seu lugar. Na hora que você for comprar a sua bike, passe primeiro na Canaan Bike Shop e confira nossas novidades em bicicletas. Temos bicicletas adulto e infantil, bicicletas esportivas, bikes para trilhas, bicicletas para passeios, peças e acessórios em geral, como capacete, garrafa térmica, lanternas, luvas, meias, pneus, artigos esportivos para ciclistas, roupas e muito mais. Confira nossos preços e as nossas marcas são as mais usadas do mercado. Temos manutenção autorizada e de qualidade. Seja saudável, ande de bicicleta. Nós buscamos e entregamos para você tudo com os melhores preços. Parcelamos em todos os cartões. E à vista, nós temos um super desconto. Canaan Bike Shop, a loja da sua bicicleta. Pratique ciclismo, é barato e não polui. Telefone 99282-8288. Rua Sucupira, no centro de Canaã dos Carajás.